joga baixinho, fala pra mim. Do nada você surtou e sumiu, dizendo que ia embora, que não ia mais ter volta. Chega em casa, o meu armário vazio. Dentro de casa, sempre tão frio. Nem o perfume você deixou. Até o retrato você cortou. Mas essa casa tá gritando no meu ouvido. O silêncio dessa sala que acabou comigo. Será que tem volta? Será que tem volta? Mas essa casa tá gritando no meu ouvido. O silêncio dessa sala que acabou comigo. Será que tem volta? Será que cê volta? O nosso sonho de criança ainda não acabou, não. Se alguém tem esperança, sou eu, sou eu. O nosso sonho de criança ainda não acabou. Se alguém tem esperança, sou eu, sou eu. Vai dar pra recomeçar. Essa é a última vez, não deixa pra lá. Penso pouco em ficar. Eu já disse, essa é a última vez. Mas essa casa tá gritando no meu ouvido. O silêncio dessa sala que acabou comigo.